Começamos mais um Rádio Psy. Aqui quem fala é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite aqui na Cultura FM, trazendo o melhor do Psytrance para vocês. E a partir dessa semana estamos também 24 horas por dia na internet, em nosso podcast. Quem quiser acessar, o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Repetindo, radiopsy.mypodcast.com. E hoje vamos abrir o nosso programa com o live de Minas Gerais, o Pet Bay. Pet Bay é o live do produtor mineiro Frederico Drummond. Envolvido com a música eletrônica desde muito cedo, Fred começou a produzir ainda em 98, na cena Techno House. Desde 2000 começou a tocar Psytrance. Em 2003 lançou o seu live. Neste último ano, Fred se apresentou em diversos festivais como Universo Paralelo, Earth Dance e Cachoeira Alta, além de inúmeras cidades brasileiras e de vários outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Hungria e Áustria. Já lançou também diversas músicas em gravadoras como Matéria Records da Espanha, Mandala Records da França e a americana Geomagnetic. Com vocês, Pet Bay. We'll be right back. Culture. most immediate sector of your universe. Vocês estão sintonizados na Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir o live do DJ Fred de BH, o Pet Bay. E não se esqueçam, o Rádio Psy é transmitido todo sábado pela Cultura FM das 11 à meia-noite. Estamos disponíveis também pela internet em nosso podcast no radiopsy.mypodcast.com. Agora para vocês, Electric Universe e Space Tribe da Austrália. E na sequência, os sul-africanos do Shift. Bye. see it. Picture in your mind's eye. See it. Like a picture in your head? I actually saw it in my mind. It's like a little real. We'll be right back. I just need to ask you something. How do you stop? I'm not sure. Este é o Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir ESP e Shift. E agora, para fechar o nosso programa, o francês Concept e Double Real.